feliz aí, joga a mãozinha pra cima! Quem não tem hora pra chegar em casa aí, dá um grito! Ouviu o Caribe Show cantando essa aqui. Vocês! Amor, eu sei que eu falhei bem. E agora? Amor, eu sei que eu te magoei. Só vocês, só vocês, só vocês. Eu só te peço, só mais uma chance. E a galera tá no clipe, o Monica vai detonando na pressão. E bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. A gente tá na área. O de gordo é bom. Quando ele entra, o som é dobrado. É dobrado. O de gordo é bom. Quando ele cima, tonelada. É preto pra todo lado. Preto pra todo lado. Preto pra todo lado. Preto pra todo lado. Preto pra todo lado. Preto pra todo lado. Preto pra todo lado. Preto pra todo lado. E é preto pra todo lado. Preto pra todo lado. Preto pra todo lado. Faz a boquinha, vai, vai. Pressão. Pressão. Joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo. A galera vai dançando e o gordo e o Dinho detonando. Bora, meu parceiro, amigo do táxi, segura, garoto. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Bora, Monique, bora pra contagem, bora pra contagem. 5, 4, 3, 2, 1. já estavam com saudade, né? E aí? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Hoje a gente tá aqui. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. O nosso amigo Renato do Rei Nuclear. Toda a rapaziada, a equipe Pressão. Obrigado pela companhia, valeu mesmo. Meu amigo Bola Tubagá. E o Bola da GDK também tá na área, fora a bola. E nosso parceiro Leonardo Humilde. O Valdinho do Xuxa Baja. O Neto Brega também. Tá na área, bom Neto. Bora, Dami. O Chico Dami Alves e tal, desgraçado aí hoje aí. É Crocodilo. E aí, Maílson da família Roxão? É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Bora detonando, bora detonando. Fala, meu parceiro DJ Bruno, Marcelo Som. Um abraço pra você, do Dinho. Dinho. Dinho. Pra cima, senhor. Vamos pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Fala, Júlio Gordo, você também, Dinho. Aqui. Vamos detonar. Fala, Renato Rei. Faz a fila, vem. Ui. E a nossa amiga Didi. E aí, Didi? É a musa do funk para esse. E o nosso parceiro empresário, patrocinador Betinho Playboy. Ele é Cleo, você é o amigo. O motor a Kleber também tá na área. E a Neguel, Simi. Alô, neguinho. E se você pedir pra me parar, não vou parar. Porque você me resolveu me dar mais um. Então vem cá, se você quer, você vai aguentar. Por quê? Vou lendo pra lá, onde ele tá lá. Quem foi que mandou? E aí, Dailson da TV? Vou lendo pra lá. Um abraço pra você, Dailson, você. Quem mandou você? Alberto Martins, também da Lusso, que ele gosta. Crocodilo, Cauê. Eita, que a pessoa não para, não para. E vem no batidão. Vem comigo, eu quero ver a galera soltar a voz comigo. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Quem é do Pai Sandu que tá feliz com a vitória do papão no título aí? E a galera do Remo também dá um grito. Bora pra cima, Mourinho! E aí, minha amiga Jayce, da grande família, você, meu amigo Rodrigo, daqui me sigo. E aí, Jayce? Os gordinhos tão migral. E quando a gente chega assim, ó. Chegar estremecendo. Alô, Belly! Tendendo. Alô, Belly! Tendendo. Alô, Belly! Vem! Alô, Belly! Vem! Alô, Belly! Vem! Alô, Belly! O crocodilo tá na área e agora vai rolar! Vai rolar dentro! O que vai rolar? Dentada. É muita pressão! E aí, Maílson? Família Rockson na retaguarda aí do moleque! Bora no Gira CN! Lá vem sucesso! Aí, DJ, pode aumentar! Aí, DJ, pode aumentar! Só vai até o 10. É só jogar a mãozinha pra cima e dar-lhe um soquinho pro céu. Eu já falei. Vai. Bota no 12. Bora, Betinho Playboy. Bota no 12. Vem. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Explode! Depois do sucesso, bota do 12. E agora do Só Paga a Luz, que tá tudo liberado. Ele mandou fazer mais uma bala, mas ninguém não fala disso aí. É o baile do DJ. Essa aqui é exclusividade, é nova. Lá vai, primeira mão pra galera, alô Betinho. É o baile do DJ que tá dando o que falar. É o baile do DJ que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que falar, que falar. Joga a mão. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas. Se liga, Maíso. Alô, Melri. Betinho Playboy, mandou patrocinar. Betinho Playboy, mandou patrocinar. Lançamento! Whisky e cerveja, hoje eu quero endoidar. Whisky e cerveja, hoje eu quero endoidar. Olha a Cleo, mandou patrocinar. Pressão. Cleo, mandou patrocinar. Tequila e Ciroc, hoje eu quero endoidar. Tequila e Ciroc, hoje eu quero endoidar. DJ Gordinho, pressão. Chama na pressão, vai, chama na pressão. Meu Malhão Beach é o Patrese. O baile estremece, o baile estremece. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga a mãozinha pra cima. É pra balançar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Bora, Virgínio, pra cima. Eu tô com os gordinhos, se liga, meu. Bora, Mildo. Eu tô com os gordinhos, se liga, meu irmão. A parada é assim, ó. Se liga, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Vão, vão, vão, vão. É o quê? É chope e pressão. É chope e pressão. É chope e pressão. É chope e pressão. É chope e pressão. É chope e pressão. É chope e pressão. Fervendo. Bora fazer aquele movimento agora, meninas. Everybody's going to the party, have a real good time. Amigo Gabriel e Vanilde. Fala, Gordinho. E aí, meu federal? Arrepia, garoto. É agora, Rogerinho. É agora, Doug. Segura. Aí, o Everton da CDC. E aí, Everton? O Valdian. O Leonan. E o Neto Braga. O Nãozinho da CN também, bora, Nãozinho! Você, nosso amigo Filipinho, também tá na área! Um abraço pra você, segura aí! E aí, família Vex! Dinho Pressão! Nosso amigo Wanderson Rodrigues! Aniversário antes da noite. Nosso amigo Vaguinha, a Darlé, a Bruna, a Gisele, a Lana Santos, a Pamela, o Wallace, a Ana Cláudia, a Viviane Santos e a Samela das Gatas Top. Daqui a pouco tem os parabéns pra galera aí. Do gol do Gio. Pega a visão, pega a visão. Pega a visão, pega a visão. E você que eu tô tocando. Chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Um, dois, três, rebolado é pra lá, Felipe Lopes. Rebolando, rebolando, rebolando, o DJ tá aqui, é caqueado já. Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. E se o DJ não rebolar, ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. E o nosso amigo Eric Nunes, da CDP, segura. Empresário Rato, segura, Rato. E aí, Neguinho? Olha o Neguinho do Búfalo aí, ó. Caqueado que esse desgraçado aí, moleque. Vai! Pra cima, Neguinho do Búfalo! Ele tá no animal, segura aí, ó. Um abraço do Gordidinho. Gordidinho, pressão. Agora é a Neguelce mesmo. Agora é do Pop Som, desgraçado, é? E aí, neguinho do Pop Som? Pode crer, Bezerra, pode crer, pode crer, pode crer! E o nosso amigo Michael do Whisky! O japonês do Whisky junto com o nosso amigo Barro do Grau! Bora, família, o Félix, segura! É cocada boa, não é? É cocada boa, hein? É cocada boa. E no loja Josi Moda. Crocodilo. Crocodilo Prime. E a marca do momento é a Music Diz. Inclusive, ontem a gente lançou em primeira mão a marca Music Diz masculina pra galera. Lá no Parque Shopping já é sucesso. Bora pra cima. Empresário patrocinador, Betinho Playboy tá no telão. É cocada boa, não é? Empresário Betinho Playboy. E aí, parceiro macaquinho? Simbora! E a doutora Cristina, uma das melhores fãs do estado do Pará. Olha a batida que contagia. Olha o batidão, olha o batidão. Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o caqueado. Quem é bandida vai fazer o caqueado. Caqueado. Caqueado. Caqueado. Caqueado. Caqueado. Caqueado. Caqueado. Caqueado. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o Gordo Dinho tá tocando só as barras. Bandida sossega, tá perigosa. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o gordinho tá tocando só as balas. Ei, bandida sossega essa periquita. Ei, bandida sossega essa periquita. Pode ver um DJ que, pode ver um DJ que, pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Ei, bandida sossega, ei, bandida sossega, ei, bandida sossega, ei, bandida sossega, ei, bandida sossega, ei, bandida sossega. Quando ela dança, essa menina dá aula. Senta pra caramba, essa menina escangalha. Vai chegando no crocodilo, é o Alidinho Pressão. Agora, como é que é? Como é que é? Que babatão pra bater o grandão. Que babatão pra bater o grandão. Que babatão pra bater o grandão. E meu parceiro Alan Rigo também, e a galera da bolada por aqui, ó. Que babatão pra bater o grandão. Ele é só a primeira dama que tá no berço hoje. E a festa tá bonita aí no camarote, ó. Já já dei parabéns. Pra cima. Me ligue na rabeta da menina. Quem que fica de panita? Vamos dar umas coleguinhas. Quem que fica de panita? Quem que fica de panita? Quem que fica de panita? Quem que fica de panita? Quem que fica de panita? Mais uma. Você repartiu meu coração. Isso é pra todos, não quero mais. Não sei. Nosso parceiro Leandro Nogueira. O gigante Leandro Nogueira. Agora pensa só. O jogo virou. Pode crer, Leandro. Como esse mundo gira. Como esse mundo. E meu parceiro Rogerinho da Brocha também. Não contou que. Bora, retaguarda, bora, Rogerinho. Que viria me amar. Meu amigo Ponte e o Júnior do Banco do Brasil também, bora Júnior! Agora vejam só! Bola japonês do uísque! Como esse mundo gira, como esse mundo andou! Agora vai sofrer na minha mão! O nosso amigo Bocotó, o Aldinho! Da Vila Álvaro Siqueira! Thiaguinho Farris, tá todo mundo aqui! Ó. Pra comandar o animal e colocar todo mundo pra dançar. Oh, meu amor, faço tudo, eu faço tudo pra te ter. Essa é a música do Daílson da TF. Só se eu vou te ver, porque você vai ser minha mulher. Antes nada bom, é, moleque. Diferente, tudo mudou. Tua mãe te liga aí, ó. E teu pai também. Ele gosta de música assim, de letra. E bens, BMW, Mercedes, Benz. Eu acho que essa música é muito linda, Dinho. Mas vou entender. Bora, Dailson! Sou teu amado, teu namorado. Alberto Martins. Um apaixonado. Sente o som, sente o som. Por isso que eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. E aí, fora dos danadinhos. Eu vou me apresentar ao teu... Meu amigo Rodrigo, da equipe 5. Também vai falar. Ele é sua esposa, bora, Rodrigão. Ficar. Leonardo Oliveira chegou também, junto. E meu parceiro particular, meu amigo Márcio da Vivo, já chegando junto, abraço você, Márcio. Prepara tudo que hoje, sexta-feira, tem um animal lá em Margarina. Aniversário do Eric do Hot Dog, tem um animal. Hoje é lá na Vila dos Cabanos, prepara tudo. Caixa de show, opção. Maremoto e crocodilo, o bicho vai pegar. A pouca distância eu vou te ver. Você vai ser minha mulher. Nunca mais o Maílson pegou uma fronteira, moleque. Hora de fé. Depois que ele casou. Exatamente. Só é Belém. Isto. Teu pai também. Tantos na fila com grana e bem. Canoa? BMW, Mercedes, Benz. Eu sou sem. Mas vou ter também. Sou teu amor. Nosso amigo Alan, dos empresários da Ceasa. Teu menino. Agora picadinha tribulado. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. E a galera tá no clima. O animal vai detonando, detonando. Os irmãos gordidinho pressão. Fazendo você dançar. É o tocar tudo do Pará. A pressão já está no ar. A pressão já está no ar. Nosso amigo Júnior do Banco do Brasil. E aí, Potter? E aí, parceiro Zé do Espeto? Ele também tá aqui comigo. E aí, bola, GDK, agora bola! Achaste o caminho do animal, né, desgraçado? Pode crer. Simbora. Amigo Dodô da GDK também, bola, Dodô. Toda a galera da GDK aqui. Aqui na direita, Maninha. Meu amigo Igor. É, DJ Mel. O Igor Neves tá na área aí, ó. DJ, amigo Rato também, bora, Rato. Um abraço do Júnior Pressão, galera. Tinho, Tinho Pressão. Igor Neves. O homem do Rangues, burro. Ele mesmo. Perigoso, hein? Amigo Marcos. Ele, meu parceiro Hamilton. Imaginando. Alan Vitor hoje disse, gordo, eu vou romper essa fronteira porque eu gosto. E parabéns a você que me deixa entender. Para Deco XP. Não é você, obrigado. Meu parceiro Alan Vitor e o Deco da XP. E aí, Deco? E parabéns a você. Ele é a primeira vez, meu sabrina. Que minha paixão não é você. Obrigado. Vamos virar. O João do Gelo também tá no telão. Segura, Nenê! Ai, ai, ai. Olha o batidão. Olha o batidão. Batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Vai virando na batida. Você vai sentar por cima. E o povo vai te pegar. Pega, meu animal. Eu digo agora, toma, não adianta pra voltar, menina. Agora você vai sentar. A minha na botanca com o meu ela balança. Espancadão também do bonequinho. Um abraço. Vamos dançar. Agora vai sentar. Agora vai sentar. Vai sentar. Os moleque pancadão. Vai sentar. Abraço pra vocês aqui na ponta direita. Nossa amiga de Neuza. Ela que é Tia Leilô. Diretamente de Ponta de Pedras pra conhecer o crocodilo. Hoje o Bezerra trouxe toda a família. Esposa, tia, todo mundo. Nosso amigo Wanderson também tá na área. Um abraço pra você, Wanderson. Pode crer, garoto. O Filipinho, o Nanzinho da Fene. Toda a galera aí, ó. Renanzinho, manda dançar, engraçado, quer ficar paradinho aí. Pro DJ, mulher, não parar. Engraçado, não dança, moleque. E aí, Lourinho? Você vai sentar por cima. E nosso amigo Bruno Verdelho. Te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta pra voltar, menina. Agora você vai sentar, minha na botanca. E o macaquinho Saldi. Mudou o nome da empresa, foi. Minha na botanca, com bota aí no telão, nenê. Macaquinho Saldi. Ah, ah, ah, agora solteira vai descer até o chão. Até o chão. Bora, Ramon, bora, Ramon. Até o chão. Olha a Neguelce, olha a Neguelce, vem. Até o chão, até o chão. Vai, John John do aparelho, Juninho da mídia, vai no caquinhado. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Te liga, te liga, te liga. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma de tapinha, vai pinando a bundinha. Toma de tapinha, toma e toma de tapinha, toma de tapinha, vai pinando a bundinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma de tapinha, vai pinando a bundinha. Toma de tapinha, toma e toma. Se vem a chuva. Irmão, pode chamar. Tá chovendo aí? Pode chover, meu irmão. Aqui é coberto mesmo. Tonelada. Que vem a chuva. Levante o guarda-chuva que hoje bate. Tiaguinho de Farrista. Levante o guarda-chuva. Homem que comanda em Coraci. A chuva, chuva de... E no nosso telão anda as boutiques. A boutique mais top de Coraci. Nossa, amigo Giga. Tá no telão, olha aí. E a abelhinha mais famosa do Pará. É a boutique Multimarcas. Carlito Silva do Globo para Carlito. DJ Gordo não alivia. DJ Guinho não alivia. O invejoso, ele só copia. O invejoso, ele só copia. Copia no vale. Copia no vale. Copia no vale. Copia no vale. Copia no vale. Girando, girando. Amiga Dani Freitas, girando, girando, a elaboria Pati Matos, você e no final, és quebra firma. Girando, girando, o Diogo Melo do empresário Mário Silva. Fora o empresário Mário Silva. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu. Alô, carro. Mel. O Gordo e o Dinho vão te dar o papo. O Gordo e o Dinho vão te dar o papo. O Gordo e o Dinho vão te dar o papo. Aqui, Santorini. É rock pesado, rock pesado, rock pesado. Rock pesado, rock pesado, rock pesado. E nosso amigo Wallace pesado. Ele também tá no berço, o Doug e o Rogerinho. Tá todo mundo aqui, ó. Olha o DJ Dinho, vai botando na batida. E a galera vai dançando. Prepara tudo que hoje sexta tem Vila dos Cabanas. E sábado a festa que é o comentário na cidade. Que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, logo sedutor. Por isso que o Dudinha se encantou. Alô, Melri! Vem e brota aqui, MC Pedrinho. Vamos fazer. E Crocodilo. Sei que é aniversário do nosso parceiro Cabeção. Um o rei do funk. Aqui, e o Mauro Som pra estremecer tudo junto com o Croco. Quaresma, você é o Marcos PDK, toda a galera chegando pra curtir. E o Dinho Pressão botando pressão. Domingo, domingo a gente vai direto pra rodovia São Domingos. É o bingão do Lini famoso. E essa aí é o comentário, meu irmão. Bora, maninho. Estamos chegando, rodovia São Domingos do Capim. Mostra como é que é. Não alivia. Bora botar para. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Vai já, guiado, guiado, guiado, guiado, guiado. É, galera, vai no sul e a gente vai botando a pressão, botando a pressão, botando a pressão. Misturado de São de Isabel, já por aqui. Bora, Andrezinho, Adidas. Flávio já filho Thaís, Dani Luiz. Comemos o aniversário da Thaís, tá todo mundo aqui, ó. Bora, Kikinho Play. A Luana e as suas amigas, seu aniversário, bora pra cima, Kikinho. Não para, não para, não para. Não para. Quem tem tatuagem, dá um gritinho aí. E quem não tem, também dá um gritinho. É japonês. Não te assusta. Aqui quem tá o gordo de... Talvez você já saiba que é na voz do lembrança. Igor Leonardo. Olha, meus humildes, é do Brega, você também. Fala, Maldinho. Da família Robson. Aquele sentimento, orgulho de momento. Tá na área, Maís. DJ Bruno, Marcelo Souza, do Gordo. Nossa história chegou ao amigo Doug, Rogerinho da Bros. O que sinto em mim, baby. Quem mais tá aí? Que me falou. Ainda tem o seu nome. Família Félix. E o Macaquinho Saúde. Também tenho seu. E a barbearia dos brothers também tá no telão. Escrito no parceira Dias. Amor. E aí, Zé do Espeto. Está, e nosso parceiro Renato Rei também. Ainda e os caras doidos por aqui. Bora, Renato. Ele tá na área. É amigo particular do Gordo Dias. Gordo e Dino Bração. Escrito toda a família Cabanagem aqui na retaguarda. Nosso amigo Ramon. Nome. O Ramon Fernandes, você, o João Oliver. Papai, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem já. Eu vou pro Búfalo do Marajó. Eu vou pro Búfalo do Marajó. Com chapéu de vaqueiro tocando. Eu só toquei porque eu sei que vocês gostam. Com chapéu de vaqueiro tocando berrante e soltando. É, moleque. Segura! Essa é a cara do Neto Braga. Dani. Gente boa. A cidade vai atrapalhar, desgraçada. Hoje eu vou sair, vou me entregar. Toca aqui no saldinho, família Fete. Vou tocar. Na área. Peladeiro não vem pra ninguém. Betinho Playboy, do Legal também, tô na área. Se Alberto Martins, eu hoje estou rodeado de gatinhas, é isso aí. O Búfalo do Marajó, com chapéu de vaqueiro tocando berrante, sou badalação. Com chapéu de vaqueiro tocando berrante, sou badalação. Te diga aí, ó. Esse veio do Marajó. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho.